04, boa tarde, continua a aproximação, guarda pista livre, ajuste 1013. Puxando M3327, vento 190 graus, 09 nós, autorizando decolagem no 0. Decolagem no 0, M3327. Zero quatro, cheque trem, autorizado pouso, pista no zero, vento 190 graus, 09 nós. Passou, esperto, vai chegar pra lá, visual, pousa. Salvador, China 6327, para informação, grande concentração de pássaros sobre a pista e a gente tem a impressão de ter atingido um durante a corrida de decolagem. Gente, 6327, grato pela informação, decolado 50, controle 120, décimo 8. 8, obrigado. Salvador, da 3155, para o táxi, eu vi 167 até na HD1, estou no 3055, está autorizado o táxi até o ponto de espera da pista no 0, via Pátio Índia, ponto de espera torre no 8, decimal 9, 5, ajuste no 0, no 3. 0, no 3, 295, Pátio Índia. Salvador, 3155, está pronto, quanto espera? 3155, boa tarde, mantém o ponto de espera. Onça 04, Solo 52. Por gentileza, confirma se avistou algum pássaro? Se avistou um morto? Tente o Onça 04, autorizado o backtrack, reporta livrando na hotel, grato pela informação. O senhor teria como precisar, mais ou menos, onde avistou o animal morto? Azul 4118 está autorizado com fins nível 360 via Up Zulu 21. Decola da pista 10 após a decolagem curva direita na saída Arbor Transição Elefa. Transponder 5402, o controle 120.8. Tipo 5, informo que irá aguardar devido a uma possível colisão com um pássaro sobre a pista. Boa, boa tarde, gol 9097, tem informação de esporte. Portão 4, aprovação para a compra. Gol 9097, autorizado com fins nível 360 via Upezulu 21. Decola da pista 10 após a decolagem curva direita na saída Arbor, transição Elefa. Transponder 5407, controle 120.8. Gol 9097, aprovado com fim, 360, Upezulu 21, decola da 10, curva direita, Arbor Elefa. 5407, transponder 120.8, controle gol 9097, portão 4. Gol 9097, cotejamento correto, chama quando pronto. Câmbio. Papatango Quilo, Quebec Serra, continua a aproximação, reporta curta final 17, ajuste no 013. Reporta curta final 17, Quilo Quebec Serra. Dino 55, Ali, mantém no 0. Ali, mantém no 0. Tram 3155, vento 200 graus, 12 nós, autorizando decolagem no zero. Salvador, boa tarde, o Xanar 6355, ciente da Uniforme, autorização Guarulhos 380. Xanar 6355, está autorizado Guarulhos, nível 360, via Pêsulo 10 até Taubaté. Decola da pista no 0, após a decolagem curva direita na saída da El Leda Motiva. Transponder 5406, controle 120, decimal 8. Aprovado 360 para Guarulhos, decola da 10, em perfil da Dael, Leda Motiva, Pêsulo 10 Aerovia até Taubaté. 5406, transponder e o controle após 1208, Xanar 6355, na remota 14. Xanar 6355, cotejamento correto, chama quando pronto. Chamarei pronto, 6355. Na curva final, Papatel, Quilo Quebec Serra. Quilo Quebec Serra, avistado, autorizado, pouso, pistão na 7, vento 190 graus, 119. É, que deu pouco, Quilo Quebec Serra. Cruzando 55, decolando 1900, chame o controle 120, decimal 8. 208, certo. Na escuta? Quilo Quebec Serra na escuta? Tá batendo Quilo Quebec Serra na escuta? por quilo que a Beck Serra me escuta? Salvador, boa tarde, azul 6918, a 2 milhas do marcador de carro. Boa tarde, continua a aproximação, agora autorização de pouso, ajuste no 093. Guardando autorização, ajustado padrão, 6918. Do 4198 está autorizado no 03, chama a táxi. Obrigado, Salvador, voo no 097, pistec, paramento portão 4. Aguarda para o push, gol no 097. Caso 6918, cheque trem, autorizado pouso, pista 1-0, vento 190 graus, 08 nós. Autorizado pouso, o azul 6918, pista 1-0. É 9-1-8, Solen 08, direita, 1-2-1 do décimo 1. 1-2-1-1, boa tarde. Alô, Azul, Patrono 8, Artax PD82, autonomia de 3 horas e 10 minutos, Fernando Ribeirão Preto. Azul 4198, está autorizado o táxi até o ponto de espera da pista 90 via Índia, no ponto de espera Torre 198.95, ajuste 903. Centro de táxi, vem do ponto de espera Torre 195, ajuste 903, Azul 4198, boa tarde. Salvador, boa tarde, Azul 698, Livrona Alfa. Azul 6998, táxi via Alfa Juliette, portão 09. Alfa Juliette 09, obrigado, boa tarde. Salvador, Azul 418, ponto de espera, 1-0 para o Sara Decolagem. 4118, boa tarde, mantenha a ponto de espera. Mantenha a ponto de espera, 418. F6314, request 302 Petroline Information Uniform. F6314, Momo Departure, Nenin Transition, stand by to copy. Momo Nenin, thank you, 6314. Para o táxi, 144 Galeão, 2 horas e 55. Com 1097, está autorizado o táxi, direita Índia até o ponto de espera, no ponto de espera Torre, no 8.95, ajuste 1003. Com 1003, livre táxi via Índia e Alfa, 1895 para decolagem. Obrigado, bom domingo, 1097, gol. O cenário 6314, ready to copy. Ready to copy now, 6314. Azul 4118, vento 200 graus, 109, autorizando decolagem 10. Livre decolagem, Azul 4119. Lenin Transition, Skok 5417, Salvador Approach 120.8. Ok, Roger, clear flight level 3402, Petrolina, Brazil 20, depart 1810, turn left after takeoff, Momo Lenin, Skok 5417, 120.8, Ocean 6314. Pushner 6314, read back correct, report ready for pushback and set up. Ok, I report the Ocean 6314. Pushner 2590, check 3, vento 200 graus, 109, autorizado pouso 10. Para Azul 4118, decolada 14, controle 120, décima 8, mão. Controle 208, boa tarde, Azul 4118. Boa tarde, o Azul, rádio 976. 4976, boa, continua aproximação número 2, ajuste no 0 no 3. Ah, ciente, vai dando autorização, senhor. C2590, Solos 15, libere à direita, segue via Alfa, reporta na Delta. Azul 4976, cheque trem, vento 190 graus, 10 nós, autorizado pouso no 0. E 4976, goleiro de pouso, trem baixado e travado. 4976, Basque, libere a partida Delta. Ok. Tráfego Salvador, boa tarde, Oceané 6321 para autorização, informação e uniforme. Oceané 6321 prepara Árvore Elefa e a guarda cópia. Árvore Elefa aguardando 6321. Chilé 3-2-1, pronto, cópia? Pronto, 3-2-1. Chilé 3-2-1, autorizado Brasília, nível 360, via Upzulu no 7, Malba, após sair conforme rota do plano. Decolada pistola 0, após a decolagem curva direita na saída Arbor, transição Elefa. Transponder 5167, controle 120, decimal 8. Apesulou no 7 Malbi após conforme. Decola da 1-0, curva direita, árvore, transição Elefa. Aciona 5167, se chama 120, 88, né? 6321. Chile 6321, cotejamento correto, chama quando pronto no gate 02. Camará. 4976, Solos 18, libera na Eco, chame Solo 1211. Ok, infelizmente não pude liberar na Delta, já tinha um aeronave ocupando o espaço. Se eu vou livrar via Eco, chamarei o sol. Bom dia. Autorização 360 com fim. A partir, ok? A partir, no caso, poderia ter sido a Eco, ok? Solo 1211, no braço. Paulo Salvador Azul 4976, então via Eco. Thank you. 590 graus, estacionar frequência livre. Então, pode 3 até o sinalizador. Alfa Kilo, pode 3. Iniciando com o 1-0-3. Pronto, cópia. Afirma, prossiga na sua escuta. A 3217 autorizado com FINS nível 360, via o peso 110, pubar, via consegue com cos rota. Decola da pista 10 após a decolagem, curva direita, na saída da EOLE da Motiva. Transponder 5423, o controle 120.8. Autorizando 360 com FINS, decola 10, direita após no perfil da EOLE da Motiva. Intercepta para o Zulu 90, Pubave, conforme, 5423 transponder, 1208, seu controle, 3217. A 3217, cotejamento correto, chama quando pronto no 01. Chamará 3217. Salvador, eu vou 1620, apresentação Recife. Com o trem de pouso baixo travado no ILS 3 da 10. Cliente 07, livre pouso no 0. Livre pouso na pista no 0, Pelicano 07. Voo transponder 5431 no controle 120, 8. Autorizou o registro, você tem uma ordem de transponder, qual o número por esquerda, Aracaju Alfa. 431-208, posição é 10, feedback acionamento. O número 620 só confirmando a saída Puca, transição Caju. Puca, Caju. 1620. O número 620, o cotejamento correto, tá pronto pro pushback? Sim, 620. O número 620 só confirmando, já está pronto para o pushback? Mas antes do que, já abriu o porão. Sim, te chama quando pronto, Gol no 620. Sim. Gol 1169, prepara da Eule da Motiva e aguarda a cópia. Da Eule da Motiva, aguardando o número 1169. Tá pronto, gol 620. Uno 620 está autorizado no 10, chama táxi. Autorizado, 620. Uno 07, São Luís 24. Autorizado backtrack, repórter livrando no hotel. Autorizado backtrack, repórter livrando no hotel, Pelicano 07. A 6321 está autorizada no 02, chama táxi. Chama para o táxi, senhora 6321. Salvador Ground, Ocean, Ocean Air, 314, Sexto Tarasque, Tira. Ocean Air 6314, approve the pushback and set up your report to edit for text. Correct, approve it, we'll call for text. Ocean 314. Tá 3217, aguarda pro push. Não é 6321 na escuta? 6321. Confirme se já está iniciando? Vai iniciar nesse instante, 6321. Está só finalizando a se conectar o sim. Bom, no 620, aguarda pro táxi. Quartet, Solar Ground, Ocean Air 314, Quartet, we are 136, no more, 33 hours, 10 hours. Ocean Air 6314, stand by to taxi. Voo 969 autorizado, Guarulhos, nível 360, via Upsilon 10 até Taubaté. Decola da pista 10 após a decolagem curva direita na saída da El Leda Motiva. Transponder 5447, controle 120.8. Voo 360 para Guarulhos, via Upsilon 10, decola 10 com curva direita. Saída da Elenda Mótiva, 5447, transponder 1920, controle voo 1169. Voo 1169, com atendimento correto, chama quando pronto no 07. Chama de voo 1169. mais uns 3 minutos do 1620. Vamos. Puxanema 321 para o táxi 144 a bordo, 3 horas e 15, Goiânia. Boa tarde, continua a aproximação, reporta baixado travado, ajuste no 013. Ok, ajustado no 013, reportaremos baixado travado. 362, 6314, approve taxi via Menetron. Taxi India onto the holding point runway 10. At the holding point tower 118.95 QNH 1013. O 1620 está autorizado. Táxi até o ponto de espera da 10 via Pátio 1 e India no ponto de espera torre 118.95, ajuste no 013. Torre Salvador, azul 2791. Receptor localizador da X-Ray para Salvador. 2791, boa tarde, continua a aproximação, número 2 para pouso, ajuste no 013. Ok, número 2 para pouso, aguardando a permissão para pouso, azul 2791. Xanana 321, pode esperar para o 6321, boa tarde, mantém ponte feia. 6321. Pegue o chamamento, Xanana 6355, na remota 14. Autorizado, chamamento, 6355. Reporte aí, tá? Os 231 no solo, os 33, agilizando, direita, 1219. Os 31, 1219, graças. Azul 2791, cheque trem. Autorizado pouso, pista no 0, vento 180 graus, 109. Ok, tem livre pouso na 10, Salvador, azul 2791. Afirmo, 2791, como recebe a torre? Seu 5/5 que tá fazendo checklist aqui. Pra. Boa tarde, Olímpio Caio 3, recebendo o autorizador. Caio 3, continua a aproximação, guarda pista livre, ajuste na 03. Agora pista livre, ajuste na 03. Poxa, na 3-2-1, tira condições de decolagem imediata? Afiamo, na 3-2-1. Após o ATR ali, mantém o 3-2-1. Aliás, manter após o ATR, 3-2-1. Sete, nove, uno, solos, três, cinco, direita, uno, dois, uno, décima, uno. Um, dois, um, décima, uno. Seis, dois, três, um, mantém a posição. Mantém, dois, três, um. Funcionário, meia, três, cinco, cinco, seis, a bordo, autonomia, 5 horas, 4:40, ao tempo, vai dar. 3-2-1, vento 180 graus, 08 nós, autorizado decolagem 1-0. Meio decolagem por causa zero, será minha 3-2-1. Solo 3-2-1-7, após a passagem de 2 da venda carreta guarda, está autorizado se estiver funcionamento de uma planta para o táxi. Após o avião, já está autorizado para uma táxi 3-2-1-7. Passageiro 2231, observa o táxi do Airbus da Avianca, após estar autorizado. Ingressar Juliette, remota 1-2, parte 1. Está avaliando, após Juliette, 1-2, parte 1, passageiro 2231. Olimpo 03, check 3, vento 190 graus, 08 nós, autorizado pouso no 0. Tive pouso para o Olimpo 03, trem embaixo e travado. Autorizado táxi Alfa, Kilo, parte 3, fique atento ao sinalizador. Oi, novo. 208, controle Salvador, 6320, boa tarde. And I think you're on 4 line up on H1010. Hello, sir. Line up on H1010. Azul 6909, informação Vitor, gentileza quando disponível, 340, Campinas. Para o cruzamento. Estou autorizado Campinas, o nível 340, decola pista no zero, a curva à direita, saída da El, Leda, Motiva, via Upezulu 10. Pós Bubave, Upezulu 16, Belo Horizonte, prossegue conforme a rota. Controle Salvador opera 120.8, transponda 5462. Ah, 20 conforme, 340 Campinas, decolada 10, curva direita, da El, Leva Norte, vai ao Perzubo 10, Bubave, ao Perzubo 6, BHZ, rota do plano, 1208 ao controle, 5462. Nove no nosso, oficialmente está correto, transporte back está na mesa. Muito boa tarde, voo 620. Voo 620, boa tarde, aliás, manter pistão no zero. Manter no zero, 620. Gente, 1109, acionamento ponto e risco, aguardando cópia. Channel 6314, Arquanet 40, Salvador Departure, 120, decimal 8. 120, bye-bye, have a nice drive. Cópia. Totalização do Zé, nível 160, decópia, sono 0, curva direita, saída coral. Controle sala do Opera 120, decimal 8, transponder 1493. Modifico o transponder para 2630, último pronto táxi 1109. 2630, chamando o 2-0, decolagem, pistão no 0, vento no 80 graus, 8 nós. Livre decolagem, voo 620. Oi, Salvador, Papa Romeu, Zulu, Delta Lima, uma boa, tá visual com o campo, final 1-7. João Papá Romeu Zulu Delta Lima, da presente faixa 360 pela sua esquerda, aguardando para interceptar a final da 1-7. Gente, a esquerda 360. Torre Salvador, Azul 4206. Azul 4206, continua a aproximação, aguardando pista livre, ajuste no 013. Quase está livre, Azul 4206. 4206, forma o tráfego, Romeu Victor 1-0, à sua esquerda. Está a 5 milhas da cabeceira 1-0, não interfere com a sua aproximação. Gente, Azul 4206. Felipe 03, autorizado cruzamento de imediato, 1028, reporta pista livre. Voo no 620, decolado aos 33, controle 1208. 208, boa tarde, senhor. Julieta Lima, interceptando o final 17, visual com azul na final, senhor. Gente, foi no 03. Zulu Delta Lima, ingresso final no 7, reporta final de 3 milhas. Reportar a 3 milhas, Zulu Delta Lima. Azul 4206, cheque o trem, pouso autorizado 1-0, vento no 80 graus, 9 nós. Teve pouso 1-0, Azul 4206. Salvador, 3-3-7 para o parque, 3-3-7, 3-3-7, 3-3-7, 3-3-7. 69, na posição. Solicito acionamento na posição e posterior pushback. Fulano 169, Coronel Greg Vidal, chama pronto pushback. Autorizado, chama aí para soltar pushback no 169. 3217, estou autorizado a prosseguir o táxi Taxi India, considero no 0, chame torre 1895, destino 013, bom voo. Autorizado o táxi da India, 295, para o próximo, 317, já aponta lá. Romeu Zulu Delta Lima, pouso autorizado, pistão no 7, vento no 90 graus, 109. Livreu no 7, Zulu Delta Lima. Azul 4206, Solas 46, direita Fox 1211. Fox 211, boa. Solo Salvador Azul 42, vermelho, boa Fox. Rota 206, estou solicitando o táxi Alfa, reportando o Anjo, táxi Juliette. Alfa, reporta o táxi Juliette. Não tem ninguém chamando o solo? Nós estamos para o pushback, 07. Estou autorizado, tinha um contato. Eu estou 3, 2, 1, 7, ponto de espera, 0, pronto, bom dia. Vou manter um ponto de espera, está 3, 2, 1, 7. Chaname 355, decolado aos 47, controle 1208. 1208, boa noite.